palavras lindas que Jesus nos disse: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele é a luz que brilha na escuridão. Ele é o caminho que conduz até a divina mansão. Nele eu tenho muita destreza e tenho vigor para lutar contra as hostes do vil tentador. A peleja é dura, mas sei que um dia eu hei de vencer, porque tem Jesus sempre a meu lado pra me socorrer. Jesus é aquele, o santo homem enviado por Deus. E pra nos salvar ele tanto sofreu. Morreu numa cruz, seu bendito sangue ele derramou. É o Filho de Deus e por isso ele é o nosso Salvador. Nele eu tenho muita destreza e pleno vigor as hostes do vil tentador. A peleja é dura, mas sei que um dia eu hei de vencer, porque tem Jesus sempre a meu lado.